Controle. Salvador é o voo 1806. 1806, contato radar, estou para o nível 230, sai da Fuca. Sai da Fuca para o 230, voo 1806. O gol 1041, fala, fazer desvio à direita aí, 30 milhas pro 330. 0-1-4-4-7. 32-1-6. Aguarde para decolar. Na realidade, é a prova seria de Cogbo, exatamente. A Cogbo está autorizado, o voo no 041. Estou mantendo a prova 330. Por acaso é Cogbo, o voo no 041. Silêncio, seu papá. 32-16, autorizado decolar, 090 graus, 19 graus. Decolagem, então 0302, número, tá? 0 ingresso no terminal Leão e o seu povo. Passaria do 2230, temos 58 no POV. 4 horas e 30 alterna Salvador. Confirma, 5-8 a bordo. Afirmo, 4 e 30 alterna Salvador. Gente, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no decimal 95 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 232 do 9, obrigado. 3325, bravo, como a bordo. Gol 041. 041. Vou direto a Buco, restrito ao 350. A Buco, restrito ao 350. Obrigado. 283, pronto para cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Buco, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5004, coteja. Ali e mantém, 5447. Mil pés. Só 32 no meia, contato radar, só para o nível 370, sai da Momo. 370 na Momo, 32 no meia. E repita. É o Papatango, volte mais alfa aqui, ó, tá estabilizado. Mike Alpha, chame passando Simbra. Mike Alpha vai chamar passando Simbra. A intenção é modificar e pôr-se pela uma base pela direita da 17. Gente, aguarde 3805. Na frente, coisa 3805. Alfa, plano de voo instrumentos cancelados 4-3, prossiga sob regra de voo visual, chame na final da 1-7. Mark Alfa, vai chamar a final 1-7. Tá vendo você errado? Livre decolagem, o 35447. Boa tarde, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 22, obrigado. Ao 0503216, tá? Alguma possibilidade de voar no Diabucu? Guardei a coordenação com o Recife, tá 32 no meio, temos um tráfego aproximando, até que você passar no número 080, aguarde. Afirmativo, 20 milhas à nossa direita, sente que tem um tráfego no esquece, tá 3216. Comandor, boa tarde, eu chamei a 320, passando pra ponte, descer para 150, chegando na maré, informação ótima. O Xanema é 320, acena identificação, autorizada a chegada mar, desça para o nível 050, direto ETAP. 050 ETAP, obrigado por me atender já. TRIP 5447, decolou os 45, chame o controle 120, decimal 8. 208, muito boa tarde, obrigado. Boa. 1394, tem informação ótima. Boa tarde, Golo 394, cópia Galeão. Consiga. Autorizado Galeão, nível 360, via perto do Luno 0, saída da Euler da Bridge. Decolada 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5565, coteja. 5-0-8-0-6. Eu vou 360, via rota do plano de voo, conforme inicialmente após o Luno 0. Decola do 1-0, curva direita, saída da Eulê da Freire, 1-0-8, é o controle 5565, outra responda, copiou o gol do 394. Protegimento correto, chama para pushback solamento. Não, obrigado. O Salvador é o gol na 600, informação ótima, autorização Natal. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 1-0, saída Puca, transição Zipar. Decola do 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5564, coteja. 0 autorizado, conforme rota, depois do Lu 10, decola é Puca Zipar, decola da 10, curva direita, 1208, o controle é só na 5564, não na 600. Protegimento correto, chama para o pushback sonamento. Então, obrigado. Sumac Alfa no solo aos 47. Autorizado 180 graus, backtrack, confirme o local de estacionamento. Quero estar, livre táxi. Laredo 2230 decolou os 48, chame o controle 120 decimal 8. Controle 208 para Laredo 2230. Para o táxi, 1924. Chamará o 924. Salvo Salvador, está 3805 com 181 a bordo, 4 horas e 7, alternando Galeão, pronto para o táxi. 181 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto Esfera Torre 198 decimal 9, sim, bom voo. Índia Alfa 118-95, muito obrigado, bom trabalho, tá 3805. É o 3206 Recife, 12685. 126, 15, tá 3. 216. Recepciona o localizador, o Ocean 6141. Ocean 6141, torre 1295. Obrigado, tá bom. Torre de Salvador, boa tarde, o Ocean 6141. Boa tarde, chamo passando Simbra com o trem baixado pra lá. Prossiga. Feedback, acionamento, aula 05. Autorizado, chama para o táxi. Só táxi, só, penalizado. Salvador, boa tarde, voo na 333. Autorização São Paulo, convoy, ciente da Oscar, posição a 08. Como 333, boa tarde, autorizado Congonhas, nível 360, via Pesulu 16, saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 50 no meia, coteja. Passabilizado, 620. Para São Paulo, Congonhas, 0 via Pesulu 16, decolagem da cabeceira 10, da Eule e da Bridge. 208, controle, aciona transponder 50 no meio. Vou no 333. Protegimento correto, para pushback, acionamento. Demorar quando pronto, obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, uma boa tarde, tá 3805, pronto no ponto de espera. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém, tá 3805. Guarde para o pushback no 600. Guarda lá no 600. Gol 924 através do 8. Sente o 924, altímetro no 0, no 2, chame pronto para o táxi. Olhamos, direcionamento. Quando iniciou ainda, aguarde para o pushback, temos duas aeronaves para sair do pátio, vão passar na retaguarda. 3205. 181 no solo 55. Libere a direita. Chame o solo 21 no decimal 9. Libera a direita, 219, pegada hoje. Salvador, gol 1394. Está com 154 a bordo. 3 horas e 45 de autonomia, Terra Campinas, próximo da área. Firma autonomia? 3 horas e 45. 154 a bordo, altímetro 1-0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 noite, decimal 95, bom voo. Afirmativo, Índia. Táxi Índia, 1295, no 394, estado 1012. Aguarde, temos duas aeronaves já finalizando o pushback, vão passar na retaguarda. Temporário está 3-2-0-5. Menino 4-1, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Pro trip 5447. Siga. Autorizaria da presente direto Barreiras, de próprio. Guarde o trip 5447. Guarda nada, obrigado, vai chamando o caminhão do 8 para o táxi, Iona 100. Iona 924 para o táxi, 114 a bordo, 2 horas e 14, Salvador. 21-1-4 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, acima 95, ou. Alfa com a parte para 1895, obrigado, até a volta. Valeu, 2230. Escuta, prossiga. 120, decimal 8. 120, decimal 8, 3805. 2, Salvador. Boa tarde, mano, tem 94, ponto de espera da 104. Boa tarde, mantém o ponto de espera, previsão para decolagem em 4 minutos. 394. Torre, boa tarde, o Xené 6320. Estamos a 1 milha do ICA, aproximando para a 190. Ciente, cheque o trem de pouso. Note yet. Ciente, report down and lock it. Ok, reportado on lock. Uno 4-1, após o banho da Gol, à sua esquerda, segue via Juliette para o portão 1. Afirmativa, após a passagem do Gol, vai prosseguir para o portão 1 via Juliette. Oceaner 61, quase não. Ok, torre 6320, baixou, chegou. Lock, é, dá um enlock. Ciente. Autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-8 nós. Ele pouso na 1-0, obrigado. É, Gol no 394, se estiver na minha escuta, táxi um pouco mais à frente. Eu ativo mais à frente, no 394. 5240, ciente da Papá, para a descida. 5240, a sua identificação, cruzada da chegada Mari, voa na proa de TAP, descendo para o 050. 050, proa de TAP, 5240. Trip 5447. 47 na escuta. Vou direto Barreiras. Direto Barreiras, grato. 490 para 5. Boa 5490, autorizado Petrolina, nível 200, saída Momo, transição Flock, decola da 10 curva esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5025, coteja. Autorizado 200, saída Momo Flock, decola da 10 curva esquerda, controle 1208, 5025, nome do Rejamento correto, chama para pushback somamento. Copatango, Juliette, Hotel Papá, transmissão a sério, com as condições visuais, chame Léo, 1201. Oceaner 6320, no solo 01. Libere direita, solo 1219. Ok. Direita 1219, é o 6320, obrigado. 283, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, tá? 3283. Salvador, boa tarde, Oceaner 6320, ingressando a Alfa. Boa tarde, 6320, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, Alfa antes da Juliette, vai reportar o 6320. Estou no 394, estou no 0. Boa tarde, estou no 924, estou na espera do 0. Faz o bang da companhia decolar, autorizado a linha e manter. Alema Terra 0, 1924. Equipe 5447, chama o Centro Recife, frequência 1260. Recife 260, muito obrigado, boa tarde, mano. Boa. Batalheiro 2230, chama Recife, frequência 1260. Recife 260, batalheiro 2230. No 394, decolou 03, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, só 394. Boa. Salvador, gol no 394. Gol no 394, contato radar, gol para 360, saída da El Leda. Da El Leda, nível 360, gol 1394. Patrulha Salvador, boa de batalha, azul 4341, mantendo 150, estou de mar. Azul 41 no 6, autorizada chegada mar, desça para o nível de voo 060. 060 na mar, informa que perdeu contato com o Oceano. Ciência Azul. São 3805, Recife, 133, Sinal 25. 13325, São 3805. Zero zero, tá com 109 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alterna Maceió. 2109 a bordo, altímetro 1012, aguarde para o táxi. Aguardando o táxi, voo no 600. Controle, boa tarde, voo no 924. Para o táxi, com POB de 144, 1h53, altera a receita. 7144 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1985, sim, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera da 10, prossegue com a torre 2253, no final. Voo no 600, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1985, bom voo. Índia Alfa 1095, obrigado, mande agora na 600. Voo 924. Sim. Tudo restrito ao nível de voo 330 e voo direto Maceió. 330, direto Maceió, voo 924. Autorizado decolar, 090 graus, 189. Autorizado é decolar, 10, 5240. Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, no 600. Sinal 24, autorizado, sinal 330. Obrigado. Ali mantém no zero o voo. Ali mantém no zero o voo no 600. No 600. Salvador, gol 1333, pushback estacionamento, posição 08. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 1333. Posição 3283. Posição 3283. Posição 3283, contato radar, só para o 190, saída Fuca. Relativa, Fuca, posição 3283. No 394, chama Recife, frequência 133, decimal 25. Recife 3325, gol no 394. Tá atingindo 060, pode prosseguir via o 434196. Azul 4116, dispara 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil então, 41196. Autorizado Guarulhos, 6315, nível 360, via Pesolo 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5034, coteja. Comandor, Guarulhos, 360, Pesolo 16, Euleda Bridge, 510, curva direita, 208, motor 50, 34, responde, posição 63, 5. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar aqui na 63. Está livre da recepção aí da carta, pode ser direto, hein? Está livre. Muito obrigado. Estabilizado, trip 5240. Trip 5240, torre 1895. 1895, bom trabalho, 5240. Azul 4116, desce para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, passando para meia. Trip 5240, agora final de 9 milhas. Voo no 600, aguarde ainda para decolar. Guardando o voo no 600. Então, 2685. 2685, obrigado. Guardando, 5240. Voo 180, 5206. Voo no 600, autorizado, decolar. 090 graus, 169. Então da 10, gol no 600. Do voo no 333, pronto para o táxi 171 na bordo, 4 horas e 5 minutos de autonomia, alternando galeão. 171 na bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, noite 195, bom voo. E Índia Alfa, 18895, ponto de espera, voo no 333, boa tarde. 1600. No controle, voo 600. 394 Salvador, boa tarde, voo 600. Voo no 600, contato radar, vou para o 370, sai da PUCA. Sai da PUCA, subindo 370, voo 600. Voo no 600, após 2 mil direto de par. Após 2000, direto Zipago, 600. Então, 3283, chama Recife, 126, decimal 85. Foi. A mensagem é para o 3283? Afirmo, Recife, 12685, tá 3283. 85, né? Estabilizou, 4196. Azul 4116, completa, torre 11895. 095. Salvador, muito boa tarde. Azul 4196, estabilizado na sinal da 10. 4196, número 2, agora autorização de fundo. Guardando. Salvador, boa tarde. Voo 1333, próximo ponte de tela, pronto, 0 Boa tarde, tarde, mantenha o ponto de espera. Tem o ponto de espera. Solo ao 15, primeira direita, solo 21 decimal 9. 19, Felipe, 3540. Felipe, alô, Felipe 5240, bom dia. Felipe 5240, táxi via Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, 3540. Pouso 090 graus, é, livre pouso, 490. Salvador, trip 5626, possibilidade da proa de duna da presente, 2000 pés. Trip 5626, mantendo em perfil para não interferir com as aeronaves em saída. 2005. Alemã, Alemã tem gol no 333. Libera direita, solo 219. 219, até logo. Fala Salvador, muito boa tarde, já sou 416, liberando essas coisas. Boa tarde, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repórter para a direção Juliette, azul 41. Um momento. Pista livre, autorizado por o decolagem, 090 graus, 1-9. Via decolagem, capitela 90, gol 1333. No 600, chama Recife 12685. Confirma a frequência para o voo 600. 12685. 2085, voo 600. Adeus, Xané 6142, na ponte número 1, com a informação Papa. Stem 1142, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Saída PUCA, transição Aracaju. D4 decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5043, coteja. 5350, pela Apero 8, será por Caracaju, decolando da 10, primeira curva, será à esquerda, estabelecimento Salvador, 1208, no transponder 0403. Confirmando o nível 350. Matheus. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Aproxima da Juliette, 4196. Voo 1333 na da Euleda. 1196. 10 CD da El. Controle de Salvador, Voo 1333. Para 2000 pés, ajuste 1012, autorizado sinal, reportagem estabilizado. Para 2000, 1012, reportagem estabilizado, 5002. Controle de Salvador, Voo 1333, circulando a Dael, Leda. 1333, contato radar, sou para o 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, Voo 1333. Exato, 5626. 5626, torre 1895. 1895, 5626. Salvador, o 3PC. 5626, estabilizado, baixou o hidralô. Autorizado, pouso, 080 graus, 209. 7, 5626. Meu braço, terra, terra, prossiga. Tem 500 pés, meu braço, terra, terra. Gente, mantenha 52 visuais e aporta Paris, meu braço, terra, terra. Gol no 333, Recife, 1-3-3-2-5. 3-3-3-5, gol no 333. 1-3-3-2-5. 3-3-2, gol no 333. Solo 63, tem como chamar o, por gentileza, o rapaz do operador Ping pra gente ir ao Ping? Estamos esperando só isso aí. Ok, vamos avisar o centro de operações. Obrigado. O Xanem 6326, chamei 120 do sinal 8. 208 chamará. Controle Salvador, boa tarde. O Xanem 6326, com a informação para cá. Está mantendo 150 na pista. O Xanem 6326, desça para o nível 050 na Pro de Mário para a chegada Mário. 050 Pro de Mário para a chegada Mário, 6326. Só para confirmar com os dados nessa aqui. Confirme. O 6305 está autorizado? Autorizado, pushback no portão 3, chamado para o táxi. Obrigado. Vou agora, só. Está aí. Gente. Galeão, como se fala? 6159 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 sinal 95, bom voo. Tchau. Índia é ruim. Funcionário 6305, a linha decola, avião 090 graus, 17 nós. Precisava alinhar e decolar, Bom dia. Não, boa tarde. Informação, papá, para descida, eu vou 1648. Voo 1648, reautorizado para 2000 pés. Completando a... É, 2000 para completar a margem, está livre das instruções, Mário? Está livre. Ah, obrigado, 2000. O Didu no Chanel 63, 2 m. Já tem a frequência livre. 632, 2000 pés autorizado, LS 1012, no 012. Esse, o da IS, 63, 2 m. É 395, decola 37, controle 1208. Boa tarde. 1208, é uma boa fim de semana, é 3, Salvador, Chané 635, passando 1400 da El Leda, pode voar Leda? Controle Salvador, Chané 635. 15 sobe 360, voa da El. Maravilha, 635 sobe 360 da El. Controle, desculpa importunar, mas o 635 pode voar Leda? Confirma? 635, pode voar Leda? Pode voar Leda. Maravilha, obrigado, 635. Chanel 6326 está no localizador. 326, completo, torre 11895. Obrigado, bom serviço. Também não. Vai, Serafim. Tira o quieto. Torre Salvador, Chanel 6326. O Chanel 6326, livre pouso, sistema 0, vento 090 graus, 179. Tá livre pouso, Chanel 6326. Alô, Salvador, trabalho a 35490, pronto para puxa, Paraná. 35, o TRIP 5490 autorizado, puxa a portaria. Autorizado, vai completar a parte 35490. Voa com 1648. 48. Se for possível, dá para voar Duna direto? Não, companheiro, Duna é fixo final de Star, não é possível voar. Mantenha a proa de Itaque, 1648. Proa de Itaque. Autorizado descer para 2000 pés, 1648, livre das restrições em empate, autorizado ele.